Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Essa tarde tão bonita, nós vamos falar de um tema que para muitas pessoas tem uma conotação triste, temerosa, quando nós falamos de juízo final. Nós que temos a formação dentro do cristianismo, nas diferentes igrejas, já passamos tantas encarnações recebendo esse ensinamento de que haveria um momento em que a Terra passaria por um juízo final, uma parte da humanidade se perderia para todo sempre, todos nós que carregamos essa herança cultural, trazemos ainda interiormente essa impressão, essa ideia de que em algum momento as coisas acabariam, de que em algum momento a Terra terá o seu curso, o seu destino mudado bruscamente. E é interessante que quando a gente vai pesquisar esse tema, quando a gente vai buscar mais informações sobre isso, a gente percebe que em todas as culturas as pessoas têm essas ideias de que em algum momento, para a coisa ficar boa, para o mundo melhorar, precisa acabar tudo para começar de novo. Os antigos hebreus tinham essa ideia. Tanto é que eles criaram na sua tradição religiosa a ideia de um fim do mundo, em que isso aconteceu pelo efeito das águas. Deus fez chover muito, a terra inteira se alagou, e só uma parcela que foi escolhida por ele, a família de Noé, que sobreviveram. Hoje, estudando pela geologia, pela história, não existe evidência nenhuma de que tenha sido possível essa situação. A terra inteira permanecer sob as águas e apenas uma família, com um casal de cada espécie, terem sobrevivido a isso e ter dado continuidade à humanidade. Tem várias razões por que isso não é possível ter acontecido. Então, quando se busca estudar a geologia, a formação dos continentes, se percebe que não há condições físicas para isso no planeta. Quando a gente pensa hoje, um casal de cada espécie poderia ter sobrevivido e dado continuidade a esses milhares de seres hoje que nós temos no planeta, também não é possível. Hoje, quando uma espécie tem um determinado número de indivíduos, ela já é considerada ameaçada de extinção. Então, o que dirá pensar que várias espécies pudessem sobreviver apenas com um casal? Alguém diria, mas o poder de Deus poderia suprir esses impedimentos todos? Realmente, nós poderíamos argumentar isso. O poder de Deus pode tudo, mas aí a questão é, será que ele faria isso mesmo? Será que não foi uma impressão imprecisa que aqueles povos antigos tiveram de uma situação local e que eles colocaram como tendo acontecido para o mundo inteiro? Porque os hebreus viviam numa região, quando eles estavam ainda ali presos pelos babilônios, ainda numa condição em que eles não tinham chegado à Palestina, eles estavam numa região que era muito comum as inundações. Então é natural que eles pudessem, numa situação fora do comum que eles tenham vivido, criado a ideia de que em algum momento isso pudesse ter acontecido e o mundo inteiro ter se tornado ali inundado pelas águas. É possível que de geração em geração, à medida que essa história foi sendo contada, ela vem sendo o quê? Modificada. E a gente sabe que a tradição oral, ela modifica as coisas com o tempo. Então, o que aconteceu, né, com a humanidade para ela acreditar que era possível o mundo acabar em tantas épocas? Por que as pessoas criaram essas ideias? Por que isso está presente não apenas no cristianismo, mas em tantas religiões? Por que as pessoas trazem essa noção de que o mundo, para ele melhorar, precisa acabar tudo para começar de novo? Essas ideias, elas vêm da incompreensão que o homem tem dos fenômenos da natureza, de que as catástrofes, os cataclismas, eles fazem parte das condições naturais desse planeta. E quando a gente estuda um pouco mais essas questões de como a Terra se formou, como se formaram os continentes, quando a gente aprofunda esse estudo, a gente percebe que aquilo que hoje nós achamos que é ruim, na verdade foi fator que contribuiu para criar nesse mundo condições para a própria evolução da vida. Quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai descobrindo o quê? Que Na verdade, aquilo que a gente chama de catástrofe é renovação. Aquilo que a gente chama de cataclisma é o quê? São transformações próprias de um mundo que, para criar condições para as formas de vida que estão aqui, passou pelo que passou. Então, as condições que hoje a gente pensa que são desequilíbrios, na realidade, eles fazem parte de uma dinâmica da natureza que criou condições para próprio surgimento e evolução da vida. Então, isso nos mostra que a nossa compreensão, muitas vezes, de fatos, de fenômenos, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, foi falha em alguns momentos e nos levou a criar uma tradição oral, uma tradição que foi passada de geração para geração, e ela foi sendo o quê? Modificada. Ela foi sendo transformada. E passadas algumas gerações, ninguém tinha mais ideia clara, precisa, do que realmente aconteceu no passado, porque não existiam registros escritos. Se existissem, eles não seriam fidedignos, talvez a gente não pudesse ter confiança neles. Então é por isso que nós vamos procurar sempre, quando abordamos essa temática, verificar o que é mito, o que é imaginação do homem e o que é realidade. E para isso a gente pode se valer muito do conhecimento espiritual que nós temos, trazido pelos espíritos superiores através da mediunidade de centenas e milhares de médiuns que desde o século XIX até os nossos dias vem elucidando, esclarecendo essa questão do que acontecerá com a humanidade. Será que para a gente ter uma melhora significativa no mundo precisa acabar tudo para começar de novo? Nós aprendemos com os espíritos superiores que há momentos que a destruição em massa, que os cataclismas, eles são necessários no processo de renovação das comunidades, das sociedades humanas. Há momentos que eles representam provas coletivas de espíritos que estão envolvidos em dramas que muitas vezes são milenares, de conflitos, de ódios, de sentimentos profundamente perturbados que não foram resolvidos de maneira adequada e que o indivíduo soma tantas situações difíceis na sua história evolutiva que ele muitas vezes vai precisar passar por uma situação calamitosa e o seu desencarne se dará até de uma forma brusca, dolorosa, mas que não representa um castigo, não representa uma punição. Porque nós sabemos que, na realidade, tudo que nós passamos, tudo que nós vivenciamos, representa, na realidade, oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento, de elevação espiritual. Então, a ideia de que o sofrimento ele é um castigo é também uma ideia equivocada que a humanidade criou ao longo do tempo. O homem sempre viu os efeitos dessa natureza, muitas vezes incontrolável, com elementos tão agressivos agindo sobre a humanidade, ele vê essa natureza como se fosse um agente punidor, aquele que castiga, porque está sendo direcionado por Deus para punir os homens. Isso faz parte, mais uma vez, eu afirmo, da nossa incapacidade de entender os mecanismos da lei divina, de entendermos como essas forças da natureza, elas na realidade moldam o mundo para a nossa existência nele. Na realidade, nós estamos num mundo que vem sendo, há milhares de anos, construído e moldado, e hoje, há poucos séculos, ele vem sendo transformado pelo homem, na verdade, para se tornar um mundo mais harmonioso, um mundo mais tranquilo, um mundo onde o trabalho é que será a grande forma de progresso para a humanidade. Mas ainda passaremos por momentos difíceis, por momentos dolorosos, talvez por momentos de cataclismas, mas nenhum deles irá dizimar a humanidade, nenhum deles irá acabar com a humanidade. Por isso que esses temores milenares que nós carregamos de uma herança cultural, religiosa, que há séculos vem sendo implantada na nossa mentalidade, nós devemos superar. E superar esses temores com o conhecimento, com o esclarecimento, tanto aquilo que a ciência nos diz, quanto aquilo que o Espiritismo também nos ensina. Porque aí nós vamos passar a compreender que as leis da natureza não são artigos de punição de Deus, não são instrumentos de punição. E vamos entender que o sofrimento é a oportunidade, na verdade, de crescimento e evolução. E a gente vê que esse sentimento que nós temos de imaginar que o mundo vai acabar, esse temor ancestral primitivo, ele é tão profundo nas pessoas, está tão arraigado, está tão interiorizado, que o que, que acontece? Quando resgatam de alguma cultura alguma coisa relacionada ao fim do mundo, isso ganha uma proporção na sociedade que a gente nem imagina. Tem uma repercussão muito grande. É por isso que as pessoas, quando ouviram falar de que o suposto calendário maia previa o fim dos tempos, e tem até uma data marcada para isso, 21 de dezembro de 2012. Dia 22, o mundo vai continuar como ele é, gente. Podem ficar tranquilos. O calendário maia, ele não está assinalando esse final dos tempos. Na verdade, ele tem um contexto cultural que era próprio desse povo que habitou ali a região da América Central. Ele faz parte dessas pessoas, da forma como eles tentaram entender o tempo no seu tempo. Eles viam o tempo numa forma cíclica. Não como nós, que vemos o mundo ou o tempo numa forma linear. A gente vai contando de uma data para frente ou para trás no tempo. Ano 1 era cristão, ano 2, ano 3, ano 4, 2012. Ou a gente conta antes de Cristo, um ano antes de Cristo, dois, três, e recua ao passado. Essa é uma visão linear. Os maias, eles tinham um outro sistema de calendário que envolvia a ideia de ciclos. Então, o que está marcado, que supostamente coincidiria do calendário deles com essa data do nosso calendário, é o quê? É o final de um período. E nem eles acreditavam que aconteceria o fim de tudo ali. Na realidade, eles acreditavam que nesses finais de períodos existiam o quê? Existiam muitas transformações, existiam cataclismas, existiam destruições. Por quê? Era um povo que ainda dependia demais da natureza, da agricultura. Então tinham aprendido a associar que a natureza tem ritmo, tem um ciclo, que em algum momento acontece alguma coisa que é muito difícil de lidar com ela. Como, por exemplo, uma seca prolongada, um período de chuvas muito intensas. E eles, dentro da sua limitação, dentro dos seus conhecimentos, estabeleceram algum paralelo desses finais de ciclo com essa crença de que naquele momento aconteceria algo catastrófico. Mas quando nós paramos para pensar de maneira mais racional, quando nós paramos a pensar em termos mais justos, nós vamos refletir. Faz sentido destruir toda a humanidade para julgar? Faz sentido isso? Faria sentido para Deus destruir todas essas coisas? Ninguém pode dizer que sabe o que se passa na mente de Deus. Mas nós temos algumas indicações pela vida que nós temos aqui na Terra e nós percebemos. A humanidade melhorou do tempo de Jesus até os dias de hoje? Nossa visão pessimista vai dizer que não. A humanidade não melhorou nesses 2000 anos. Na realidade, melhorou sim, em muitos aspectos. Em muitos aspectos, a vida melhorou muito. Sabe por quê? É muito simples a gente pegar um dado cientificamente demonstrado. E quando eu falo cientificamente, é porque é científico mesmo. A expectativa de vida da população no tempo de Jesus era muito inferior à expectativa de vida hoje. A expectativa de vida é uma média que se faz do que se espera que os indivíduos de uma população quantos anos eles podem sobreviver na média. Sempre vai ter o que vai morrer com um ano de idade e o que vai chegar a 100 anos. Mas na média, hoje, a nossa expectativa de vida da humanidade são de 77 anos. Aqui no Brasil e em outras partes do mundo, isso modifica um pouco de acordo com as condições sociais que as pessoas têm. No tempo de Jesus, essa expectativa de vida era muito baixa. Tá? Era algo em torno aí dos 50 anos. E aí você me pergunta assim, mas isso é uma vantagem? É. O indivíduo permanecer aqui, ele está tendo mais oportunidades de aprendizado. Ele permanecendo mais tempo na Terra, ele está tendo mais oportunidade de ter experiência. E é isso que a gente vai dizer para todas as pessoas que estão hoje já sendo aí classificadas como idosas. Ninguém permanece aqui por descuido do lado de lá. Quem ainda está aqui ainda tem coisas a aprender. Tem lições a receber. Então, o que, que isso nos mostra? Estar encarnado é uma grande oportunidade de crescimento, de melhoria, de renovação, de transformação interior. Então, melhorou ou não melhorou as condições de vida da humanidade? de certa forma, para algumas parcelas dessa humanidade, melhorou. Nós temos ainda no mundo muitos problemas sociais, muitos conflitos, muitas dificuldades, muita mortalidade infantil, mas os instrumentos para resolver esses problemas a humanidade já conquistou através da pesquisa, do trabalho, através dos investimentos, de tudo que vem sendo realizado. Então, alguma conquista a humanidade já tem. Algum resultado, algum progresso a humanidade já possui. Não é ainda o ideal, não é bom ainda para todos, mas hoje nós temos condições. Quantas pessoas não morriam por doenças que eram fáceis, que são hoje fáceis de serem tratadas, de serem prevenidas, e morriam sem saber no passado? Hoje, muitas pessoas têm essa oportunidade. Vamos pensar agora em outro aspecto para mostrar que a humanidade melhorou nesse tempo para cá. Melhorou muito também o acesso ao conhecimento e à informação. Houve uma época que a humanidade não tinha esse acesso irrestrito ao conhecimento. Ele era exclusivo de poucos. De alguma forma, hoje, independente das condições econômicas de uma pessoa, ela consegue ter acesso ao conhecimento. Ainda não são todos, mas pelo menos isso já está em condições de ser, a partir do momento que resolvemos certas pendências, certos problemas na sociedade. Então, um balanço geral, a humanidade melhorou nesses séculos todos. Então, por que destruí-la, se ela tem hoje todo o potencial de crescimento? Após tantas provas, tantas lutas difíceis, guerras tenebrosas que nós passamos no século XX, por que destruir toda essa humanidade se hoje nós temos condições de, com toda essa experiência que a dor e o sofrimento trouxe, nós traçarmos novos rumos para as sociedades? Então não faria sentido para Deus destruir tudo se a humanidade vem progredindo. É que nós, no nosso pessimismo, nós temos a tendência de dizer que nada melhora, que nada está se tornando bom, que tudo está muito difícil. Mas isso é uma visão pessimista, muitas vezes guiadas pelas nossas dificuldades pessoais, pela forma que nós vemos o mundo, por acharmos que a nossa vida está muito difícil, e a gente generaliza. Mas se nós fôssemos conhecer a história dos nossos ancestrais há 200 anos atrás, eles trabalhavam muito mais arduamente do que nós. Tinham menos qualidade de vida do que nós. Morriam por doenças que hoje nós podemos tratá-las com tranquilidade, com segurança. Então houve progresso, sim, e nós estamos a caminho de levar esse progresso para toda a humanidade. É que nós precisamos movimentar uma força poderosíssima que Deus nos deu e que nós ainda não usamos plenamente, que se chama caridade. O dia que nós movimentarmos todos essa força de uma maneira mais intensa, e isso for contagiando outras pessoas, nós teremos um mundo renovado e uma humanidade que superará a dor e o sofrimento. Mas então, essa situação, estarmos progredindo, a humanidade estar avançando, como diz uma música popular brasileira, a passos de formiga e sem vontade, apesar disso, nós estamos indo. Então não faria sentido destruir toda essa conquista que o espírito humano vem ao longo de tantos séculos, de maneira tão dolorosa, com tanto sofrimento, conquistando, só para recomeçar tudo de novo, ou para punir as pessoas por uma eternidade. Não faria sentido isso se a gente pensar em termos do que se conquistou até agora. Hoje, quem avaliaria, quem diria que alguém que conseguiu melhorar um pouco na sua vida não mereça mais oportunidade nenhuma? Quem aprovaria o professor que dissesse: olha, meu aluno, ele aprende tão pouco que ele não merece mais escola? Quem aprovaria esse professor? Quem aprovaria o Estado dizendo: ó, parcela da população que não está atendendo as suas obrigações, nós vamos eliminar vocês? Quem aprovaria essa instituição? Ninguém aprovaria isso. Por que que Deus tem que ser calado na humanidade? Por que que ele teria que aniquilar para começar tudo de novo? Se o seu poder é ilimitado, ele pode mudar o coração do homem. E é isso que ele vem fazendo ao longo desses milhares de anos, através de inúmeros emissários, e Jesus sendo ali o destaque entre todos eles, trazendo ideias, trazendo conceitos, trazendo princípios e, sobretudo, demonstrando como melhorar as relações humanas e como tirar mais proveito disso. Então, não faria sentido ter mandado tantos, em tantas épocas, para mostrar o melhor que o ser humano pode produzir. Qual o propósito disso? Então é por isso que nós não vamos aceitar que exista essa condição, que para a humanidade melhorar, será necessário o quê? Destruir para começar tudo de novo. É, na realidade, um processo em construção que nós estamos. Das experiências dolorosas que nós criamos, nós vamos edificando a vida futura, que será muito melhor no planeta. E nós temos que desejar muito reencarnar no mundo nas próximas épocas, nos próximos séculos. Porque com certeza será tudo muito melhor. Será tudo um processo crescente de progresso e de elevação. Que na nossa visão estreita de uma vida a gente não consegue perceber. Mas quando a gente abarca toda essa história da humanidade, nós vamos percebendo que nós estamos sim num processo de crescimento, de renovação. Então, não faz sentido essa destruição, mas ainda nos cabe uma reflexão. Por que que isso é tão forte na mente humana, essa ideia de destruição? Não foi só a tradição judaico-cristã que veio e se implantou no mundo ocidental que criou isso na mente humana. Não é só um dado cultural. Existem também elementos espirituais que fomentaram essa ideia de uma destruição da humanidade. Só que foi o quê? Da nossa incompreensão de entender esses períodos de renovação pelos quais a humanidade passa. Períodos que ficaram confundidos como sendo esse momento de destruição definitiva. Quando, na realidade, são períodos do quê? Em que os valores da coletividade humana vão sendo checados, vão sendo aferidos, e a experiência dolorosa faz surgir no homem certos princípios que até então ele não percebeu, certas atitudes que até então ele não tomou, cria no homem uma disposição nova. Quantos gestos de solidariedade afloram de pessoas que nunca foram solidárias, mas quantos afloram quando nós temos uma calamidade? Porque muitas vezes desse sofrimento é que faz surgir, que desperta em nós essa necessidade de agirmos mais, de sermos mais solidários. Então os momentos de dor e sofrimento representam para aqueles que passam por eles oportunidades de aprendizado, de crescimento espiritual, de expiação e prova em decorrência das suas ações passadas. E para os demais que não são atingidos diretamente, representa a grande oportunidade de mostrar o seu valor, de mostrar a sua capacidade, de mostrar a sua humanidade, de atender às necessidades desses que passaram pelas dificuldades. Então os problemas, as dores, as lutas, nada mais representam isso. As provas coletivas representam isso para a humanidade. Grandes momentos de aprendizagem, grandes momentos de renovação. E o homem, na sua imperfeição, ele conserva na intuição esse aprendizado que ele obtém no mundo espiritual. Porque muitos foram instruídos sobre isso. Muitos na vida espiritual, antes de reencarnar, tomaram consciência de que haveriam períodos de grandes renovações e que viriam dores junto. Só que ao reencarnar, interpretam de maneira errada o que representariam essas dores coletivas, esse sofrimento coletivo, que é pontual e localizado, e não universal. E por interpretarem mal, o que eles fazem? Eles generalizam, estendem isso para como se fosse para acontecer para toda a humanidade. Então isso nasce da nossa incompreensão e da nossa dificuldade de entender esse mecanismo que a lei divina usa para promover o progresso humano. Em determinados períodos, permitir que sofrimento, que dor aflore, possa se estender sobre mais pessoas, para que possa acelerar esse processo, para que os resgates possam ser apressados, para que as provas, as expiações sejam cumpridas num tempo que dê ao indivíduo ali uma lição, uma oportunidade maior. Por isso que jamais, ao apreciarmos as catástrofes que levam muitas vezes muitas pessoas, jamais imaginar o que aquele povo fez, por que eles estão sendo punidos, por que estão sendo castigados. Na realidade não existe castigo no sofrimento nem na dor. O que existe é o quê? Situações que criamos pelo nosso desejo, pela nossa vontade, coisas que nós atraímos para a nossa vida. E algo acontecerá, algo nos trará experiência que nos fará repensar a nossa vida, nos trará ali uma nova compreensão sobre o significado da vida e nos dará uma forma diferente de encará-la quando retornarmos aqui através da reencarnação. Devemos pensar que os indivíduos que passam hoje por essas provas coletivas, difíceis, de desencarnes violentos, de dores intensas, são na realidade seres que estão coletivamente recuperando-se perante a lei divina. Estão coletivamente aprendendo lições. Lições que para uns será na forma do sofrimento individual, do sofrimento ao longo da vida. Será para alguns na forma do acidente de trabalho, do acidente na via pública, da enfermidade inesperada. Porque no fundo todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos por lutas muito grandes. Se ainda não chegou a nossa vez, nós devemos nos preparar para ela. Não de maneira temerosa, não fazendo bem, achando que nós vamos aplacar a fúria divina, não nesse sentido. Mas nos preparar vivendo hoje bem, harmoniosamente, pacificamente entre nós, vivendo os princípios do amor, da caridade, convivendo de maneira a tirarmos o melhor proveito das experiências que nós temos. Porque tudo isso vai representar a força, a disposição que nós vamos ter para superar as nossas provas futuras. Por outro lado, se já passamos por essas grandes provações desta encarnação, nós devemos nos libertar do sofrimento que as nossas recordações nos faz ter quando nós rememoramos essas provas dolorosas. Devemos libertar o nosso coração disso, né? Tentar dissipar aquela sensação de amargura que nós temos por ter passado por determinada experiência negativa na vida. Aquela forma, às vezes, amarga de lamentar ocorrências, aquela forma, às vezes, assim, descaridosa que nós temos de como apreciamos o modo como as pessoas agiram conosco. Devemos nos libertar de todo esse ressentimento, de toda essa mágoa, porque às vezes a gente já pode estar vivendo feliz, poderíamos já estar vivendo em paz e aproveitando muito bem a vida para a construção da nossa felicidade e vivemos presos a essas dores do passado. Então, nós temos que espantar da nossa mente tudo isso que nos traz essa ideia de destruição, de sofrimento, e devemos nos preparar para enfrentar as provas de uma maneira sempre positiva, acreditando sempre que elas são lições. Quando a gente se vê diante de um problema, devemos pensar: Deus, tira a prova do meu caminho? Não. Deus, me ensina a lição que eu devo passar por ela. O que eu tenho a aprender com essa experiência hoje amarga e difícil? Com certeza nós perceberemos coisas do nosso mundo interior que até então não percebíamos. Com certeza descobriremos coisas sobre nós que até então não descobriríamos. E se fizermos essa reflexão de maneira positiva, reconhecendo que erramos, reconhecendo que poderíamos ter sido melhores, reconhecendo que poderíamos ter feito mais pelos outros e por nós mesmos, não fazer isso de uma forma também amargurada, ficar lamentando o tempo perdido, mas de uma maneira positiva, interiorizando a lição de que devemos aproveitar a vida enquanto ela se faz favorável a nós, para a edificação do bem nosso e dos nossos semelhantes. Hoje é lamentável quando nós observamos aí os meios de comunicação, parece que eles mostram isso de uma maneira hoje muito mais intensa, que existem pessoas que têm oportunidades tão valiosas, têm uma vida tão cheia de favores, de situações positivas, e elas não aproveitam em absolutamente em nada para fazer algo construtivo por si mesmas e pelo próximo. Não se instruem, não se aprimoram nas suas qualidades, não realizam obras de assistência, não auxiliam. Pelo menos isso é aquilo que nós sabemos dessas pessoas. E é lamentável quando o indivíduo, tendo oportunidades de construir um futuro tão promissor para ele, ele pensa que tudo que ele possui é apenas para ele. Talvez essas pessoas não sejam assim. Talvez de maneira oculta elas auxiliem muitas pessoas. É por isso que não devemos então julgar esta ou aquela personalidade pública. E devemos pensar que da nossa vida, o que nós temos feito? da nossa existência, o que nós estamos produzindo de bom para nós e para o nosso semelhante. Porque parece que a maioria das pessoas pensam em conquistar, durante a existência aqui, apenas um bem-estar material, segurança material, estabilidade material. Quando, na realidade, nós não viemos para esta vida, para esse tipo de realização. Nós podemos, sim, ao longo da vida, agir de maneira prudente. Mas estarmos aqui tem como objetivo principal o nosso crescimento interior. Aprimorarmos todas as nossas qualidades. Se temos inteligência, aprimorarmos a inteligência, e todos têm, em alguma proporção têm, então todos têm essa missão. Se temos alguma coisa material, temos que trabalhar para que aquilo resulte em bem para nós e para os nossos semelhantes. De alguma forma, compartilhando isso, porque com certeza, tudo que nós investimos no bem, na elevação das nossas qualidades superiores, tudo que nós empenharmos o nosso esforço, trará resultados no futuro. Trará resultados positivos como espíritos imortais que nós somos. Porque nada do que nós fazemos que ajude na nossa evolução fica perdido. Nada. Nenhum bem que nós praticamos, nenhuma aquisição de virtudes, de qualidades nobres, fica perdido na história do espírito. Tudo representa patrimônio que é eterno, que passa a ser dele para sempre. Então é por isso que nós temos que hoje trabalhar muito pelo nosso progresso individual, trabalhando pelo bem comum. Porque é dessa forma que nós vamos garantir um bem-estar no futuro maior. E deixar de lado essas preocupações, esses temores. Porque Jesus nos ensinou que o reino dos céus não viria com aparências exteriores. Não virá com cataclismas a renovação do mundo. Não virá com grandes efeitos pirotécnicos no céu. Não virá com nada extremamente impressionante. Na realidade, o mundo ele já está se renovando. O mundo velho já se destruiu e se recompôs inúmeras vezes. E nós estamos hoje num processo em que o mundo vem se destruindo e vem se recompondo continuamente. É que nós não percebemos. Tem muitos cristãos que estão aguardando o momento dos ais que foram anunciados na revelação, que ficou conhecido como Apocalipse, mas eles já passaram e continuam passando e nós não percebemos. Hoje nós observamos o mundo, ainda tem muito sofrimento e muita dor. Ainda há muitas dificuldades a serem vencidas e elas representam parte desse processo todo de renovação. Então não temos que ter medo de que o mundo vai acabar. Nem agora, no dia 21 de dezembro de 2012, nem em nenhuma data que for anunciada. Porque o mundo não vai acabar com data marcada. Ele vai se transformando em todos os dias. A cada período vai ocorrendo mudanças. E é isso que nós temos que estar atentos. Porque se nós não acompanhamos essas mudanças que levam o mundo a progredir, nós podemos ficar como espíritos atrasados. Podemos ficar tão atrasados que aí vamos precisar de dor e de sofrimento para correr, para acelerar a nossa marcha, o nosso progresso. Como muitos hoje na Terra ainda estão, como seres tão indiferentes ao bem, seres tão refratários a qualquer possibilidade de renovação, que para esses haverá um momento em que a Terra estará interditada para eles. Realmente eles não poderão reencarnar aqui, e deverão partir para outros mundos, não como forma de punição, mas como aquele retardatário que não acompanhou as lições de um grupo, não evoluiu com aquele grupo, e deve ir para um local compatível à sua condição espiritual. E é isso que vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Muitas pessoas também pensam, né, que nós estamos num momento aí que vai haver uma grande transição planetária e tudo que tem de ruim vai embora. Não é bem assim. São só os mais recalcitrantes, aqueles que são os mais refratários ao bem, que nenhum de nós tem competência para dizer que esse é o fulano que não tem condições de melhoria. Mas muitos que para nós ainda se parecem como criaturas malévolas, perversas, ainda permanecerão aqui. Sabe por quê? Porque eles têm algo dentro deles que só os espíritos superiores sabem realmente identificar, que mostra que eles ainda têm alguma possibilidade de aproveitar essa grande oportunidade que é a vida na Terra. Então esses ainda permanecerão aqui reencarnando, É por isso que cada ser que veio ao mundo, por mais difícil que ele seja, se ele está aqui, ele está aqui com o consentimento divino. Então ele merece, da nossa parte, sempre acreditar que ele ainda tem possibilidade de crescimento. É por isso que nós temos que banir da nossa mente e temos que trabalhar muito para que essa ideia se dissipe na nossa sociedade ou em qualquer sociedade, ideias como pena de morte. Porque enquanto o indivíduo está encarnado, ele tem possibilidade de renovação, ele tem possibilidade de crescimento. No dia que ele já não tiver mais possibilidade nenhuma, não tenhamos dúvida, a própria espiritualidade encaminhará ele para o desencarne e a transferência dele para outro mundo. Então nós não precisamos hoje nem ter medo de ir embora nessa leva de espíritos que vão deixar de reencarnar na Terra, porque deverão reencarnar em mundos inferiores. Não precisamos nem ter medo com isso. O que nós temos que ter preocupação no dia a dia é de fazer o melhor das nossas possibilidades. Usar da forma melhor as nossas ideias, da forma melhor os nossos recursos, fazer da forma mais positiva, criando o bem para nós e para o próximo. É essa a preocupação que nós temos que ter. Porque na realidade, esse juízo que vai sendo feito, esse julgamento, ele não é realizado num tribunal espiritual, simbólico. Ele é realizado no interior do nosso ser, através da nossa consciência. É dentro de nós que nós vamos criando as condições de melhoria da nossa condição espiritual, ou vamos fixando e atrasando o nosso progresso. É a nossa consciência que é o nosso juiz, que diariamente, muitas vezes nós tentamos enganar. Que diariamente nós tentamos dizer, olha, mas eu errei assim porque eu não tinha outra opção. Às vezes a gente nem permite que essa voz interior se manifeste apontando os nossos erros, as nossas falhas. Nós muitas vezes fazemos o quê? Só buscamos desculpas para justificar perante a nós mesmos porque agimos dessa ou daquela maneira. Aí nós culpamos tudo, a sociedade, culpamos a nossa família, a educação que nós recebemos, as faltas de oportunidades que tivemos. Usamos tudo para justificar por que erramos. As pressões que nós sofremos. Na realidade, nós temos que parar com esse mecanismo de escape, de fuga, e assumir que erramos. Não para o outro necessariamente, mas fundamentalmente para nós. E nessa reflexão, formular como se fosse uma prece, um pedido, o desejo intenso de não mais cometer aquele erro. Reconhecer, errei, e eu desejo firmemente, meu Deus, não mais agir assim. Tenho certeza que nesse momento nós acionamos algo dentro de nós, é como se nós crescêssemos algumas frações de milímetro espiritualmente. Fazendo uma analogia que é meio difícil de comparar, mas é isso. Nós crescemos alguma coisa nesse momento. E é dessas disposições que nós vamos criando que nós vamos nos transformando. Por isso que não temos que ter medo de avaliar a nós mesmos, de sermos o nosso juiz no tribunal da nossa consciência. E ditar como punição para nós, não um castigo que nós imaginamos ideal, porque nós não sabemos nem como castigar a nós mesmos, que diria o nosso semelhante. Mas termos como sentença um desejo, uma disposição de não mais praticar aquele ato que nós consideramos que foi um erro. Criar aquilo como uma vontade realmente. Um desejo intenso e peçamos a Deus que Ele nos dê força para realizar isso. E nós vamos perceber que nós até poderemos incidir nesse erro novamente, mas a nossa situação já não será mais tão confortável como foi da primeira vez. E é dessas disposições que nós vamos criando, sempre que refletimos que agimos mal, é que nós vamos fortalecendo a nossa vontade. Então, é dessa forma que nós estaremos realmente trabalhando no nosso progresso interior, no nosso crescimento e na nossa evolução espiritual, porque é isso que vai acontecer com a gente sempre. Nós sempre teremos aqui progredir, evoluir e nunca seremos aniquilados. Nós somos eternos como Deus, mas somos imortais. Somos seres que tivemos um momento, um início, e a nós está destinado a eternidade no sentido futuro. Nós não temos fim. Então, nós não podemos adiar indefinidamente essa realização de melhoria, de crescimento. Devemos desde já formular, desde já desejá-la e trabalhar por ela. É assim que nós estaremos crescendo E é assim que nós vamos estar evoluindo. E é assim que a humanidade vai aos poucos se renovando. À medida que cada um dos seus componentes vai adotando essa postura mais positiva perante a vida, mais desejosa do bem, que está mais propensa ao acerto. É por isso que o Espiritismo tem um papel tão importante na renovação da alma humana, do espírito humano. Porque ele nos mostra essa condição. Nós somos herdeiros de tudo que nós fizemos. Sempre voltará para nós tudo o que nós fizemos, tanto o bem quanto o mal. E nós teremos sempre a oportunidade de recomeçar. É isso que a doutrina nos afirma o tempo todo. Então é por isso que ela tem um papel tão importante no progresso humano. Por isso que ela tem essa contribuição tão grande. Ela demonstrou de maneira inquestionável a vida após a morte. Então nós somos seres que temos ainda muito a realizar com esse conhecimento, e com certeza teremos resultados muito positivos já desde esta vida, se a gente tiver essa disposição firme, essa vontade grande de acertar e de evoluir. E com certeza, se pedirmos isso, nós receberemos. Porque Jesus nos ensinou isso, que tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele nos daria. O problema é que a gente pede coisa que a gente não precisa ou não pode ter, porque a gente ia errar muito mais. Mas peçam as coisas realmente necessárias para ver se nós não recebemos. Recebemos muito. Então, que Jesus nos ilumine sempre, que os Espíritos superiores sempre nos inspirem essas ideias, nos fortaleça essa disposição de evolução, de crescimento, e afugentemos o medo do fim, porque nós temos uma sentença sobre nós. A imortalidade. É isso que está reservado para todos nós. Jesus os abençoe a todos.